No ar, Poeta Triste Podcast. Apresentação, Vitor Torres. Olá São Paulo, olá Brasil, está no ar mais um podcast. Hoje é dia 3 de dezembro de 2018, são 3 da tarde mais 2 minutos, último mês do ano, Natal chegando, aquela mesa maravilhosa com pernilzinho, frango, peru, todas essas comidas natalinas, panetone, uma coisa linda. Uma das poucas coisas boas que tem no Natal. Bem, talvez no começo do ano que vem, dia 1º de janeiro, eu grave um podcast meio como uma retrospectiva do ano que tá se findando. Vai ser tenso o negócio. Eu pretendo ter ao meu lado, para esse podcast, um copo ou uma garrafa de vinho pra ficar bem doidão. Bem, mas vamos começar. Primeiro eu queria pedir desculpas. Eu falei que semana passada eu ia gravar mais um podcast, mas não tivemos condição, não teve condição porque a minha garganta ficou uma verdadeira bosta. Minha garganta ficou, não dava pra falar, a situação tava terrível. Engraçado que foi só eu terminar de gravar o último podcast lá sobre o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, essas porra toda, que eu acho que de tanto eu ficar falando a minha garganta começou a doer. Deve ser porque, não sei se era a praga de corintiano, mas eu acho que geralmente as pessoas que não são de falar muito, como o meu caso, quando falam demais, a garganta fica seca acima do normal. E foi o que aconteceu comigo na semana passada. Não deu. Porque a minha voz estava cagadérrima, cagada demais, terrível. Mas vamos falar sobre o que tem acontecido na minha vida nos últimos dias. Bem, como todo mundo sabe, no último dia 9 de novembro, mês passado, teve um evento que, vamos dizer que movimentou o mundo da podosfera, da esgotosfera, que foi o show do Arthur Petri aqui em São Paulo. Eu tava pensando em ir nesse show aí, nesse stand-up, mas assim que eu pensei em ir, eu fui lá entrar no site e soube que os ingressos pra primeira noite já estavam quase esgotados e eu ainda não tinha recebido o meu salário do mês. E fiquei meio bolado porque depois eu fiquei sabendo que nesse show foram muitos podcasters, muitas pessoas, muitos membros da esgotosfera, da podosfera, que talvez se eu fosse lá eu ia poder não me soltar, mas eu me sentiria um pouco mais à vontade, porque eu estaria em contato com pessoas do mesmo, de uma personalidade parecida com a minha. Enfim, aí uma coisa, se vocês não sabem, eu sou o Galo, tá? Mas ainda continuando, depois Depois teve mais um show, mas também esgotou porque eu não fui porque eu não tinha dinheiro, acabei não indo nesse stand-up. Mas depois eu fiquei sabendo lá por meio do Facebook, Instagram, até no vídeo lá do Thiago do Sozinho no Mundo lá, que aconteceu algumas coisas que acabaram me dando um pouco de alívio de não ter ido a esse show aí que teve lá a história lá de que tava todo mundo lá cheirando pó, essas coisas lá. Imagina eu nesse lugar lá, doidão lá com eles lá, aí voltando pra casa, o que é que eu ia dizer? Aí eu ia chegar em casa igual naquele episódio lá do Todo Mundo do Chris lá. O Chris vestido de Prince e a mãe dele recebendo ele com a cinta na mão, dizendo: é bebidas e xabás, não é? Mas é isso. Eu tava pensando em ir, mas depois eu pensei que eu, como já tava no fim do meu estágio, eu resolvi amarrar um pouco mais a minha grana, como eu tô fazendo agora, e só gastar com o que é importante. E não deu certo de ir. Talvez na próxima eu vá conhecer ele pessoalmente, mas dessa vez não deu. Uns dias atrás também eu fui visitar uma tia distante minha. E tava lá um montão de gente que eu não conhecia e no começo, deu aquela tradicional fobia social, mas depois eu consegui ficar um pouco mais calmo, um pouco mais, consegui interagir num nível aceitável com as outras pessoas que estavam lá. Enfim. Tinha alguns tios meus lá. Uma coisa boa que eu voltei a ver um tio meu que, por sinal, é meu padrinho. Já fazia quase 10 anos que eu não via ele. E essa visita foi boa. Deu pra botar o papo em dia, se é que se pode dizer isso. Mas foi legal. A minha psicóloga fala que o importante para quem tem esses problemas de fobia social é tentar se expor a isso, tentar se socializar, forçar a se socializar. Mas eu sei que antes de qualquer fobia social eu sou tímido, essas coisas. Mas eu gostei desse passeio. Claro que não foi uma coisa maravilhosa, uma coisa excelente, mas no final das contas eu gostei. Claro que ficar em casa na frente do computador é insuperável, mas esse contato social também me fez bem, porque de certa forma eu preciso disso, isso faz parte da minha recuperação. Outra coisa que eu ia dizer. Ai, ai, ai. Outra coisa que aconteceu esses dias foi que eu baixei um jogo. Um jogo que a minha sobrinha gosta muito de jogar, que é Helix Jump. Acho que eu vou deixar na descrição o download desse jogo. E eu fiquei viciado. É porque consiste em você pegar uma bola e ficar subindo ela, entende? É como se fosse como se fossem degraus, assim, não sei dizer muito como é, mas não sei, deve ser que eu tenha algum grau de autismo, Asperger, essas coisas, mas o que eu sei é que eu fiquei viciado nesse jogo. Eu fiquei doido. Fiquei só jogando. Desde então não largo mais disso. Ai, ai, ai. Não tem muita coisa que dizer, não. Ontem o Palmeiras recebeu a taça de campeão. E a melhor coisa que podia acontecer aconteceu ontem, que foi o presidente Bolsonaro entregando a taça lá ao capitão do Palmeiras, o Bruno Henrique. Foi a melhor coisa. A Globo mostrando aquilo lá. Ah, que coisa deliciosa. A Globo mostrando lá a festa do Palmeiras, ainda por cima com o Bolsonaro. Agora que a Globo vai fechar a cara com o Palmeiras mesmo. Com o Bolsonaro nem se fala, né? Agora que a Globo vai mostrar Corinthians e Quixeramobim na Copa do Brasil em vez de Palmeiras e Boca na Libertadores, por exemplo. É foda. Mas é isso. Ano que vem que vai começar. Vai começar o governo dele, do Bolsonaro, e vamos torcer para que ele consiga levar esse país adiante. E você que tá torcendo contra o Bolsonaro, saiba que você vive no Brasil e tudo que o Bolsonaro fizer ou deixar de fazer vai recair em você, porque você vive no Brasil, tá? Então pense bem antes de torcer contra ele, tá? Antes de você, esquerdopata, querer que o Bolsonaro se ferre, porque queira você ou não, um bom governo do Bolsonaro significa um país melhor, tá? E no mais, é isso. Como eu prometi, talvez não, durante esse mês vai ter mais um episódio do quadro das coisas que aprendi nos discos, mais um disco resenhado neste podcast. E como eu falei, em janeiro do ano que vem eu vou gravar uma retrospectiva 2018 da minha vida. E é isso. Adeus. Outra coisa que eu esqueci de falar é, pra quem quiser, claro, se alguém estiver vendo esse canal, deixar um e-mail na página tristepoeta1997@gmail.com, porque eu pretendo retratar a sua história no podcast, contar sua cartinha aqui no podcast. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra ver se ajuda essa merda desse podcast, tá? Agora sim, adeus. Pode vender a nossa casa. você.